O trabalhador doméstico tem a mesma garantia, 13º e férias pagos da mesma quantia, previdência social e aposentadoria. Do empregado doméstico, o patrão faz opção do seu FGTS de depositá-lo ou não. Por ser opcional, deixa o patrão, afinal, livre dessa obrigação. Quartel do Trabalho, cultura popular e cidadania. A Matra 13, Tribunal do Trabalho da Paraíba.